Escuta a voz, pare um pouco e pensa. Meu irmão, cê tá ligado que o crime não compensa. Você entra, mas pra sair não é assim. O bicho pega e pode ser o seu fim. Eu tô ligado que a infância não foi boa, eu sei bem como é. Jogava bola num campinho de terra, né? Mas vale mais um com Deus, irmão. Aqui é só passagem, tipo aprovação. Você sabe bem que a vida é difícil. Nas dificuldades você cresce, entende? Se for moleza, fica sem graça, compreende? Não tô dizendo que tem que ser um leão por vez. Eu simplesmente boto fé em vocês. Eu sei que o futuro depende de cada um. Também sei que nessa vida sou só mais um. Que nessa vida sou só mais um. Vale mais um com Deus, irmão. Aqui é só passagem, tipo aprovação. Se você quer um futuro, vai, corre atrás. Mas não se esqueça do Senhor jamais. Vale mais um com Deus, irmão. Aqui é só passagem, tipo aprovação. Se você quer um futuro, vai, corre atrás. E não se apegue a bens materiais. Eu sei que é difícil falar de um futuro sem mencionar um presente obscuro. De senzalas, de tristezas, de favelas, de pobrezas, de mães desesperadas a não ver comida na mesa. Mas vale mais um com Deus, não se esqueça. Se você tá no crime, saia logo, arrependa. Veja a beleza das estrelas, da lua, da terra. Veja o campo verde, o mar e a floresta. Tudo faz sentido, pois tem um Criador, o Senhor da piedade, da paz e do amor. Em sete dias ele fez o que parecia impossível pra ciência. Na explosão foi que tudo teve início. A ignorância humana acima da lei só acredita no que vê, no que pode ser provado. Esquece que pra nascer tem que ser gerado, meu Senhor. Eu te peço perdão pelos meus atos, meus momentos de fraqueza, meus vários pecados, pois você é a luz que me guia nas trevas. É o refúgio que preciso, é a paz em plena guerra. Sem você não sou ninguém, como um pássaro sem asas. Vale mais um com Deus, irmão. Aqui é só passagem, tipo aprovação. Se você quer um futuro, vai, corre atrás. Mas não se esqueça do Senhor jamais. Vale mais um com Deus, irmão. Aqui é só passagem, tipo aprovação. Se você quer um futuro, vai, corre atrás. E não se apegue a bens materiais.